021, did you call? Yep, got 1021 LS, X-ray port established, American 98. Now it's completely correct. Thank you very much, we're established. 65-70, torre 118, 612. 612, estabilizado, 65, Santos. Chama 121, decimal 9. 129, chamará o gol, 1847. Salvador, bom dia, Anderson, a cargo 6570, estabilizado no ILS. Anderson, a cargo 6570, bom dia, tráfego avistado, aguardando pista livre. Aguardo pista livre, 6570. Salvador, gol, 1897, letrado, na sua escuta. 1897, bom dia, táxi de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para 03, 1897. Está 3171, mantém o ponto de espera devido ao tráfego na cidade. Abre seu cargo 6570, cheque trem. Trem baixado e travado, 6570. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus com meia dúzia de nós. Abre seu 6570. Autorizado pouso no zero, abre seu cargo 6570. 3171, após a passagem do 767, final da 10, a linha aí mantém cabeceira 10. Está no quadro, segue acionamento, 95808, confirmando 540 menos transponder. Está autorizado para o feedback acionar, chame para o táxi. 406 transponder, está autorizado para o táxi. Patango Sierra, bom dia, confirme o pátio que se encontra, a pista aqui decola. Alfa Tango Sierra, está autorizado, visual nível 075, para Sierra November Eco Mais, decola da 17, curva esquerda, inicialmente 1.000 pés no corredor forte, controle aparelho 120, decimal 8, acende no trânsito. Ponto 5171. Alfa Tango Sierra no pátio 4 para acionamento de táxi, chame 198, décimo 612, ajuste 1021. Após o web que puxa no setor, prossiga para o portão 3. Meu pé 1021, chegada bom. Zero solo ao 06, direita 121, decimal 9 na Golf. Livrando a direita 219, Salvador, bom dia, abre sua cargo 6570, livrando a sua escuta. Bom dia, Adson, Alfa Kilo, Pat 3. Bom dia, Alfa Kilo, Pat 3, 6570. Índia, no ponto de espera na noite decimal 6, 2021. Confirme em autonomia? É 3h30. 3h30, bom voo. Pela Índia, pode ficar com 804, cópia? Galeão 360, uniforme Zulu 10, decoda 10, saída da El Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5412. 360, aprovado Galeão. Ela é upper 10. Decola 10 da El Leda Bridge. 1208, 4412, decola 804, posição 10. Correto 904, chame para pushback acionado. Já estamos. Na decolagem, vigilância direto Leda. Direto Leda, C3177 ou não? Web 5808, bom dia, autorizado a linha e decolar da 10, o vento 1970 graus com 07 nós. Nome é 0740 Guarulhos, GPZ1, nome é VGO 360. Decola da pista 10 com a primeira curva direita, na saída da El Leda, após bridge. Acende o transponder 5420, controle APR 120, décima 8 e a torre 18, décima 6. Regimento correto, chame para puxa e estacionamento. Gol 1607. Complete LS final approach and can take tower at 118.6. Good morning. Good morning, thanks for your help. 18.6, American 980. Tower American 980 is with you. Duna inbound, ILS X-ray, runway 10. Estar na decolagem, prossiga conforme autorizado, 5808. 5808. You call me passing aftermarket gear down in Lockett. Roger. Alto Taxi, aporte para ingresso na Alfa 7, Alfa Tango Sierra. American 980's outer marker inbound, gear down. If it's about 1500 broken out here is the weather, we should have it just in a moment. Okay, so call me with the fuel inside, please. Field is in sight, we picked it up, it's about 1500 broken out here on the weather. Okay, American 980, I have in sight now, clear to land runway 10, the wind is 150 degrees, 10 knots. Run around, 10 American 980. Hey, bom dia. Paladão 90, curva direita, subida da El, Leda, Leda, Bridge. Responder 5413, controle 1208, torre 186. Na 621, cotejamento correto, chamo para puxando. Camará 6219. Autorizado alinhar e manter cabeceira 17 devido ao tráfego final da 10, Alfa Tango Sierra. Boa 905, controle, vetoração, radar, sequenciamento, direita, proa 235, limite ao loque. Direita 235, limitado pelo localizador, 905. Firmo. Vetoração, sequenciamento, curva direita, proa 230, limite ao localizador. Autorizado a decolagem da pista 17, o vento 160 graus, 8 nós, Alfa Tango Sierra. E 5808 está restrito ao nível 340. Restrito 340, Webjet 5808. American 980 on the ground at 17, turn the next intersection to the right and the call ground 12 on the small liner. Okay, exit switch 1219, American 980. Tango Serra da Cola Azuna, 7 autorizado, iniciar a curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 1028. Reporta livrando o eixo da 28, Alfa Tango Serra. Tango 805 da Gol, curva à esquerda, proa 190. Esquerda 190, 9085. 9085. Mike 980, via Alpha report, holding short to dead. Okay, taxi via Alpha, and you want to go Juliet to the gate? Salvador, Azul 4069, pushback, acionamento na 08. Azul 4069, autorizado por estacionamento, reporte de táxi. Autorizado por estacionamento, vai reportar para o táxi, Azul 4069. Serra livrando o eixo da 10. Sim, tio Alfa Tango Serra, prossegue corredor forte, 1 pés, estamos no controle em 1208, bom voo. Controle 1208, Alfa Tango Serra. Voo 989085, 9085, desce, mantém 2000, chama estabilizado. 2000, chama estabilizado, 9085. Web 5808, chame Recife em 126.0. Chamarei Recife 1260, WebJet 5808, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Papa Papa, Alfa Tango Serra, decolada 17 no corredor forte 1000 pés. Alfa Tango Serra, suba 075 visual, reporte nivelado. Atenção para 075, reportará nivelado, Alfa Tango Serra. Tan 3. 153, desce, mantém 3000, esquerda pro 2, corrigindo, esquerda pro 180. Esquerda 180, desce, mantém 3000, tá 3153. Web 970, baixou e travou? Afirmativo, baixo travado. Ciente, Sideral 9970, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, pousada 99. Chame estabilizado. Redução 40, localização vai chamar. Afirmo. Redução para 180 nós, número 3 na aproximação. 180 nós, redução. Fala, hotel 3517, sentido da informação, hotel. Autorização em tráfego Brasil, nível 380. Centro 35117, Brasília, informação hotel, confere, chame na frequência do solo, 121.9 para cópia. 219. Alô, Brasil. Alô, Salvador, tá 3517, centro da informação hotel, Brasília, nível 380. 3517, vai de cópia. Externo, torre 118612. 18609085, bom dia. Ando Ribeirão Preto com 4 horas e 45, 83 agora. 4069, 30 táxi via Pátio, Índia, Alfa no ponto de frente, minha torre, ano no 8.6, ajustado, 1021. Ajustado, Pátio de Alfa, 10. Gol 1804, agora espera para o pushback acionamento. E é o gol 9085, estabilizado final da 10, passando externo. Gol 9085, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguardo informação de pista livre. Gente. O 9970 no solo aos 22, libera direito, chama 121, decimal 9. 121, é o Miranda. Fechando a 6211, aguarde ingresso Bang 757 da América, após está autorizado o pushback. Governador Sideral 99-70, livrou. Vento 1,50 graus com 8 nós. É autorizado pouso para embaixada de trabalho. American 980, continue our taxi. Juliet, April 1, gate, vamos. Okay, go to Juliet and to gate 11, American 980. Agora bom dia, tá 3153, tá 2 milhas externas, baixa pra mão. Então, 3153, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Na sua escuta, tá 3153. Azul 4069, bom dia. Azul 4069, bom dia, mantém o ponto de espera da pista 1-0 devido a dois tráfegos na final. Boa noite, 04. Após a passagem do Boeing 757 da América, estou autorizado para o Spec. Nossa América autorizada, boa noite, 04. Gol 9085 no solo 125, libera a próxima direita na Fox, chama o solo 121 na decimal 9. Vai direita 19, já, nós aí. Confirmando baixada travada? Afirmativo. Certo, 3153, autorizado com o pistão no zero, vento 1,40 graus com 099. Eu e pouso, pista 1-0, até 3153. Azul 4069 visual com Airbus da TAM, final dando zero? Visual. Após a passagem do TAM, alinha e mantém cabeceira 1-0, azul 4069. Direto, eu vou 3-0. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, na saída aba, transição elefa, sendo transponder 5422, controle operio 1-2-0, décima 1. Poderia repetir a saída novamente? Saída aba, transição elefa. Autorizado Brasília, nível 380, pendulou 1-7 até a Pina. Foi direto Brasília, vai decolar da pista 1-0, curva à direita, água, transição elétrica. Responde 5422, controle Salvador 2080, tá 3517. 3517, protegimento correto, chama para puxa esse número. Bora. Confirma a posição para o 9970. Meia dúzia informada pela Infraero, 09970. É, norte, quinta. 3153, solo hoje 28, direita 121, décimo 9. Direita 219, tá pra agora, muito bom dia, tá 3153. 353, bom dia, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, já vai. Autorizando a decolagem pistão no zero, vento 140 graus com 08 nós. Voo 9085, ingresso de Juliette, portão 04. 04, São Salvador, não há nenhuma viatura do infraero aqui, nem na 4, nem na 5, nem na 6. 7, vamos entrar em contato. Trânsito 359, ação de identificação, desce e mantém 2.000, chegada ponta, altimetro 0.21. Autorizado 2.000, sem restrição na chegada ponta, confirmado. Confirmado. Controle Salvador, bom dia, o azul 4069 no perfil da El. Bom dia, azul 4069, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, azul 4069. Xanaimea 291, prossiga táxi via... Prossiga táxi até o ponto de parada pistana 0, via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de parada Xanaimea 2, 18, finalmente. Gol 1804, autorizado inicialmente através do portão 07. Através do 07, 804. Solo, a infraero definiu 8 agora. Sim. Mativa, gol de copo. Voo 904, observe o tanque vacionado, portão meia dúzia, após ser iniciado.